Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e tudo que eu conheço de luta eu aprendi jogando Street Fighter. Ô, meu. Opa! Tamo junto, hein? O grande início, tá ligado? De todo mundo. Você é louco. Dá Hadouken! Quando eu tava pesquisando a pauta, eu olhava uma técnica e eu ia procurar se tinha algum lutador de Street Fighter equivalente, sabe? tem praticamente todos do mundo, você é louco. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu preciso aprender a lutar alguma coisa na minha vida, pelo amor. Ô louco, olha aí. Quem é que já lutou? O Raul sei que já lutou, eu também já lutei, duas artes marciais. Eu também. Já lutou eu também? Ô, oh, Brancão, tem que aprender, mano, vamos fazer junto. Não, vamos fazer assim, juntar todo mundo, dar uma surra nele, aí se ele conseguir defender, é isso. Batizado, tá ligado? Aliás, no dia que a gente colocar um caster novo, a gente podia fazer um batizado desse tipo, tá ligado? Não desse a porrada ali. Agora é muito bom falar isso, porque o cara já é fidelizado na parada. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu não aguento 10 minutos de porrada com quem sabe lutar de verdade. A técnica, meu irmão, cara, você ter a técnica é outra coisa, velho. E aí, fudeu, se você não souber nada, você tá fudido, você não faz nada. Só se você tiver uma 38, sei lá. Você só apanha igual o Kiko, né? Eu dei várias narigadas na mão. Tipo isso. Aqui é o Raul, welcome, ladies and gentlemen, to ACC Fighters! Não! O cara mandou um inglês, Tony Montana, Tony. Nossa, Mandela. Pensei que ele ia mandar um It's time. Muito bem, senhoras e senhores, estamos reunidos aqui hoje só os cuecas de plantão. A Vanora ia gravar com a gente, mas ela foi nocauteada por um problema aí, não conseguiu. Vamos falar um pouco hoje de lutas do entretenimento. Bater um papo aí sobre, né, como que o ser humano gosta, né, de ver os outros tá apanhando, brigando, como a gente torce, uma parada, puta, milenar, existe até hoje e tal. Isso daí é como é desde criança, quem não tem o prazer de ver seu irmão tomar a surra de chinelada da mãe, porra? Isso é outra coisa, cara. Aí é ser filha da puta aí. Mas a gente vai trocar essa ideia ao redor do mundo aí, só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Quer. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera, Wildeira. Tamo aqui e vamos nessa. É nóis. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de... Não lembro, mas era um programa muito bom. É de escrever lá de revisão. Sim, Copy Desk e revisão. Lembrando que o ACC é patrocinado pelos nossos patrões, aí, os nossos padrinhos maravilhosos. O Fábio Souza, o Ricardo Cruzato, o Felipe Silva, o Jurandir Menandro, o Lucas Silva, a Aline Zamora, o Cláudio Piccoli, o Gustavo Andrier, o Arthur Gomes, o Fernando Casemiro, o William Floyd, a Valéria Eugênio, o Tomás Eblin, o Cassiano Carvalho, o Otacílio Paz, José Paulo Neto, Lucas Mazzolini, Misael Alves, Rodrigo Carneiro e nosso querido Garcia Renato. Obrigado pela força, gente, tamo junto. Galera, valeu. Continuem. Continuem dando seus dinheiros. E chame mais gente que a gente tá precisando aqui. É muita coisa pra pagar. Exatamente. Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail do Gustavo Toniazzo, que provavelmente é Toniazzo, mas a gente é brasileiro e lê tudo errado. No final vira Toninho e tá tudo certo. É o Tony, né? Olá, me chamo Gustavo Toniazzo, conheci o podcast de vocês há pouco tempo e estou gostando muito. Continue com o trabalho foda que fazem e aprecio muito o trabalho de pesquisa que vocês fazem para os de história. Etruscos era algo totalmente desconhecido para mim. Parabéns. Olha aí, que maneiro. É. Minha contribuição para o ACC Pessoas Sem Noção, que não pude deixar de comentar, é o sem noção que não entende a depressão e acha que é frescura. E manda frases do tipo... Mas pra que psicólogo? Eu levaria essa pessoa no hospital pra ver a fila, aí sim iria ver como estão bem. Fica feliz, cara. Isso aí passa. Precisa de Jesus. Nossa, cara, isso é muito sem noção, na moral. Pior que tem um monte de gente assim por aí, cara. Não, é, velho. A galera simplesmente não... Ah, não. Puta merda. Ah, isso é frescura. Caralho, velho. Não é assim, não, mano. Sim. É com homossexualidade também, né? Tem muita gente sim, que pensa sim. Assim, ah, não, isso aí é frescura, é safadeza. É safadeza, tá ligado? Uhum. Aí, puta como merda. Se o cara pudesse falar assim, ah, não, é verdade. Vou começar a levar a vida séria agora e vou parar de... Cara, você tá depressivo? Fica feliz, aí. Nossa, era tudo que eu precisava. Caramba, alguém me mandando ficar feliz. Aí, tô radiante agora, seu filho da puta. Tô depressivo. Não, vai ver um filme do Jim Carrey, fica tudo certo. É, tá dançando, caralho. Aí ele falou, todas essas frases já escutei e ainda escuto no trabalho. Mas aos poucos vou tentando informar e conscientizar as pessoas sobre essa condição. Sim, vamos dar um spoiler aqui, Wilde, do retorno das férias, né? A gente vai tirar férias aí no fim do ano e vai vir aí pra frente o programa sobre depressão. E vai ser uma conversa bem maneira, lá a gente vai explorar esse tipo de coisa e tal, porque é complicado. Eu tenho uma opinião muito própria sobre como você deve tratar a depressão. Eu não acho que você tem que ser tão sem noção assim, mas eu também acho que você não pode passar muita mão na cabeça, tá ligado? Porque se você também... São os dois extremos, né? Uhum. Você tem que ter... A pessoa tem que ter amigos de todos os tipos possíveis. Se você tiver um amigo que passa a mão na sua cabeça, tiver um amigo que joga a verdade, dá aquele tapão na cara pra você acordar, e tiver a galera no meio termo, é muito melhor de viver, sabe? É. Você tem muita gente sempre te elogiando o tempo todo, é meio bizarro. Uhum. É tipo você lidar com criança, tá ligado? Criança pequena, tipo, claro que uma hora você tem que ser bonzinho e tal. E que, poxa, meu filho, não é assim e tal. Mas tem hora que você precisa ser duro e, tipo, pô, é uma criança, não, mas calma, pô. Também não pode passar a mão, senão vai estar mimando. E aí vai ser muito pior, tá ligado? Mas também não pode ser um general do exército, tá ligado? É, não pode obrigar a pessoa a parar de ser depressivo de uma pra outra, assim, né? Pois é. Quando vocês falaram sobre as crianças, eu me lembrei de uma história sem noção da minha infância, que apesar de eu sempre ter sido bem comportado na maior parte do tempo, dessa vez tive uma atitude que me questiona até hoje o porquê de ter feito. Olha a merda. Nossa. Vindo. Tá vindo. Ele coloca aqui, ó. Certa vez estava em um casamento, em uma charqueada, muito comuns aqui na minha cidade. Estávamos eu e meus dois primos, devíamos ter por volta de 11 anos. Quando o tédio tomou conta, notamos que estavam sentados em cima de uma daquelas rodas de charrete bem grande. Ou assim eu me recordo. Talvez pela minha idade ou meu tamanho. Mas ela era maior que eu e meus primos e muito antiga. Era basicamente de madeira e metal já bem deteriorados. Ela decorava o gramado ao lado do salão onde era o casório. A alguns metros dali tinha um açude. Meu primo olha para mim e fala, será que a gente consegue rolar ela até a água? Respondemos, boa ideia. Nesse dia jogamos dentro do açude uma roda que provavelmente era uma peça histórica da nossa cidade. Não me orgulho disso, mas ainda tô risado quando lembro. Desculpa o e-mail longo, não consegui resumir. Forte abraço e sucesso pra vocês. Obrigado, Gustavo, tamo junto, cara. Obrigado mesmo por ouvir. Compartilha aí, recomenda pra galera aí, tamo junto. Valeu, Gustavo, é nóis. E, cara, continua ouvindo e manda mais e-mail. É isso aí. Valhalla das Letras. Muito bem, Mildeira, chegamos aqui ao Valhalla das Letras aí, né? O nosso salão dos escritores caídos aí na batalha da divulgação. E hoje vamos falar aqui do conto Autômatos, da Milene Rosa. Um conto aí bem no estilo Asimov, né? Pra galera que curte robô, sim, sim, essas paradas assim. Até o estilo de narrativa me lembrou muito, sabe? Aquela fala em primeira pessoa, assim, é muito foda. Cara, eu comecei a ler, tá ligado? E vou dizer, na moral, a primeira partezinha lá, já ficou... Eu, caramba, velho, eu quero ver a continuação, tá ligado? Realmente me pegou, assim, me pegou rápido, tá ligado? Sim. Aí eu achei isso já um ponto fortíssimo no conto, tá ligado? Sim, cara, com certeza. Quando eu tava procurando lá no Wattpad, aí eu vi o da Milene lá e eu falei assim, vou dar uma olhada nesse conto aqui, né? No meio daquele enxurrado de romances mela cueca, destacou lá o Autômatos, eu comecei a ler e falei, caralho, mano, isso aqui tem muito potencial. Porque é muito maneiro, né? Tipo, não é um conto muito grande, é um conto curto. É, são vários capítulos bem curtinhos. Tem um capítulo lá que são, isso, tipo, sei lá, 6 linhas, uma coisa assim. Mas é muito legal, cara, porque não fica enrolando muito também, tá ligado? Na minha opinião, tá um pouco simples, né? Se a Milene quiser, ela pode rebuscar pra caralho esse texto dela. Tá bem simples, bem direto, bem corrido, assim. Aquela velha parada que a gente fala, a galera separa vírgulas por pontos, né? Então, tipo, três informações distintas que ela podia dar. Tem uma hora que ela fala, ah, acordei, aí vi o teto branco, a lâmpada assim e não sei o que lá. Tipo, aquilo ali podia dar uma página, só essa parte, tá ligado? Mas eu gostei muito, muito do jeito que ela conduziu a parada, os diálogos dos personagens. É, eles falam de uma maneira muito asimoviana, cara. Eu li assim, tem até um arrepio, que eu falei, caralho, eles falariam exatamente assim. É verdade. cara, realmente, o que eu achei sobre a questão da escrita e tal, é como tu falasse, tá muito enxuto, tá ligado? É, até como a gente falou no programa de revisão em copydesk, tá ligado? De tipo, esse é um texto que cabia muito aumentar, tá ligado? Aumentar, colocar algumas coisas a mais, explorar um pouco mais do passado do doutor, tá ligado? Do Dr. John. E colocar mais essas coisas, colocar alguns detalhes, até tipo, da sala também, pra dar aquela ambientada pra dar aquela ambientada no futuro, tá ligado? Quer dizer assim, no futuro do presente, né? Que também, pelas coisas que falam assim, não tá tão longe de onde a gente tá, tá ligado? Sim, isso também é uma parte legal, pra não, tipo, aquela viagem muito longa, tá ligado? Sim. Aí fica legal. Porque, tipo, apesar de ter o nome aí Autômato, não sei o quê, lembrar muito do Asimov, não é aquele mundo povoado por robôs, né, cara? É meio que um início da parada, assim. É, tá começando, sim, e tal. E com certeza. É legal. Diga. Uma parada massa é que, por exemplo, ele se destoa de certas obras, assim, que, tipo, tem uma inteligência artificial, ele vai crescer e vai ter as complicações no mundo e tal, só que não. É uma parada muito intimista, tá ligado? Até pelo capítulo final, né, que é uma nota, é basicamente uma nota dela, né, da Milene, ela diz, tipo, do sentimento que fez ela escrever o conto e tal, que ela tava ouvindo uma música e coisa assim. E aí, tipo, é uma parada bem intimista, tá ligado? Sobre criação e criador, tá ligado? A gente tá falando aqui de, tipo, do texto enxuto e coisa simples e tal. É aquele negócio, né? Aquela cagação de regra básica, você escreve como quiser. É só uma sugestão, né, que a gente tá dando. Mas, tipo, tá uma parada também muito legal pra, tipo, pra aquele, o jeito que ela escreveu, tá ligado? Sim. Também. Por mais ficção que seja, né? Por mais fantástico, por mais, sei lá, uma coisa que não seja real aí, tá muito, muito, muito de verdade. Tá ligado? Sim. Tá uma parada muito de verdade ali. Que é o que o Asimov também trazia. Os contos do Asimov, dificilmente você teria um problema Vingadores, tá ligado? Meu Deus, o mundo vai acabar se esses caras... Não, era um problema bem humano. Os robôs se juntaram, estão fazendo uma ofensiva contra os humanos. Terminei. Virar um negócio tipo Matrix, tá ligado? Sim. E uma das coisas que eu mais gostei no texto dela foi essa coragem de meter aquele final que ela colocou, né? Aquilo ali é muito corajoso, assim. A galera tem muito, tipo, se apega muito ao conto, se apega muito aos personagens, quer dar uma vida, quer dar uma sobrevida, quer dar, sabe, deixar essa porra viva pra sempre, coisa assim, não sei o quê. E ali ela põe um problema bem humano, apesar de ser uma coisa robótica e etc. E como a gente, como a vida, as coisas acabam, né, cara? Os problemas acabam, as situações acabam e etc. E ali, do jeito que ela colocou, é muito real, é muito foda. É verdade, essa parte de tipo, você consegue entender bem que a personagem, a robô, né, no caso a Zoe, ela tá acordando e, tipo, tá aprendendo as coisas no ato, tá ligado? Sim. E o doutor, ele tá sem esperanças e tal, e aquilo era tudo uma parada do momento, e ele deu um adeus, tá ligado? E você fica, caralho, quando você lê o último capítulo, né? E caramba! Já era, acabou. Sim, exatamente. E aí, tipo, meio choque e tal. E como tu disse, destoa muito dos 1.000 quilos de romances que tem no Wattpad, tá ligado? É. Muito bem, então, galera. Fica aqui a recomendação, o conto Autômatos, da Milene Rosa, aqui no Valhalla das Letras. Valhalla das Letras. Galera, é o seguinte, quem tava vendo, quem viu assim por acaso os posts do ACC e tal, da página do ACC, viu que tava sendo compartilhado uma página, é o Confio, sabe? É um projeto aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. E é uma campanha, eu falei projeto, agora tô falando campanha, é uma campanha que pretende explicar e combater os discursos de ódio propagados contra as mulheres, através das ações aqui de Facebook e Insta, sabe, online, e offline também, que tá acontecendo aqui pelo Recife e tal, tem um jornal de conscientização, tá ligado? E pra, tipo, justamente pra a galera abrir os olhos de que isso acontece, sabe, é real, e não adianta ficar querendo olhar pro lado, pro outro, porque tá lá, tá acontecendo, e é um problema, é, justamente. Aqui no ACC, a gente já fez muito tema, assim, de cunho social e tal, a gente tá sempre por dentro dessas questões, tá ligado? Por isso que eu falei com o Febrini e tal antes, olha, tô com uma parada aqui, que até eu tô fazendo essa propaganda aqui, né, no caso, tô ajudando minha irmã, porque ela participa desse projeto, mas também, tipo, não é simplesmente por isso, tá ligado? É porque realmente é um projeto que é foda, eu espero que ele consiga crescer mais, tá ligado? Uhum. Pelo Brasil e tal. Ele tá dentro de uma outra parada, que é o peer-to-peer, que acaba sendo mundial, tem em vários outros países, tem outros grupos também fazendo esse mesmo tipo de projeto, esse mesmo tipo de campanha, com essa parada da violência contra a mulher, da questão do homossexual, LGBT, o racismo, sabe? Tem essa parada, esse cunho social. E é isso aí. E sigam a página, é o Confio, C-O-M-F-I-O, Confio, separado. E deem like, comentem, compartilhem, que é nóis e a gente tá precisando abrir o olho da galera. Sim, com certeza, gente. Apoiem aí, sigam, compartilhem também, deixem um like, tudo lá certinho, porque por mais, vamos dizer assim, corriqueiro que seja, né? Aí a galera pode olhar, é como um exemplo, a escravidão. As pessoas ficam sabendo que tem escravidão hoje em dia, em 2017, e tomam aquele choque, né? Por quê? Porque é uma coisa muito corriqueira falar sobre isso e falar sobre isso no passado. Quando a gente fala de violência contra a mulher, acaba entrando nesse aspecto. A galera sempre puxa exemplos muito do passado, né? Nossa, antigamente era fogo, né? Antigamente era fogo. Mas não, antigamente não, cara. Hoje em dia isso é um problema sério do caralho. Tá machucando muita gente aí. E não só fisicamente, né, cara? Feridinha, machucadinho físico aí, foda-se. Em um mês, no máximo, a gente cura. O foda é essa ferida interna que muitas mulheres dessas sofrem e que não cicatriza nunca, né, cara? Fica com a alma machucada pra sempre. Ah, e aquela questão, tipo, violência não é só física, tá ligado? Tem a moral, psicológica, tem aquela violência que é tipo, você ser, a mulher ser menosprezada no trabalho, na rua, sabe? Tudo isso faz parte dessa violência, tá ligado? Com certeza. E tem que conscientizar pra galera acordar, tá ligado? Tipo, não são todas as mulheres que conseguem, que tem coragem e tal pra ir na polícia, pra fazer um BO, ou então até mesmo quando vão na polícia, a galera de lá nem se liga, isso não é nada, tá ligado? Dá, tipo, desdenha do problema, tá ligado? Aquela famosa frase, né, Wilde? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que foi tão divulgada e propagada pelo mundo e tal, e é uma das maiores mentiras do mundo, tá ligado? Briga de marido e mulher, você tem que meter a colher sim, caralho. Não deixar a mina apanhar na rua, não. Eu já cansei de me enfiar em briga desse tipo, o Wilde, tá ligado? O pessoal do WhatsApp vira e mexe o conto lá andando de moto na rua. E não é uma coisa muito do passado, não. É uma coisa totalmente 2017, cara. Não, recente. E outra coisa, poucas mulheres conseguem ir de fato. Tipo, aquela parada mínima que a gente vê por aí, tipo, é aquele negócio da ponta do iceberg, sabe? A ponta do iceberg aqui a gente vê e tal, mas tem um iceberg inteiro mergulhado naquela água gelada, tá ligado? De problema, tá ligado? E aí, tipo, mulher pobre sofre, classe média, mulher rica, tá ligado? E tipo, todo mundo. Ninguém tá fora disso, tá ligado? Sim, com certeza, cara. Vai ter link aí no site, vai ter link lá na página do CC, o Wilde tá postando vira e mexe lá. A gente vai colocar no Twitter também. Ajudem a parada, façam acontecer aí, mostrem um pouquinho desse poder que vocês têm na internet. Passa para quem vocês conheçam também que possa ajudar, ou para quem vocês conheçam que tá passando por isso, sabe? Às vezes você tem uma amiga, um amigo que às vezes contou uma história meio bizarra, ou você percebe pelo jeito da pessoa, tá ligado? Passa o link da parada só pra pessoa refletir, assim, porque isso. Uma mulher que tá sofrendo esse tipo de coisa pode estar do seu lado aí, cara, e você não sabe, tá ligado? Imagem. Começar, vamos fazer uma introdução básica pra galera não ficar aí sangrando pelo orifício anal. A gente também não tá com paciência pra ficar ouvindo merda. Que é o seguinte, esse programa aqui vai ser sobre lutas de entretenimento. E hoje em dia, praticamente todas as lutas são de entretenimento. Em algum nível, as lutas elas entram nessa categoria, tá ligado? Mesmo as lutas mais marciais, mais praticadas em guerras e o caralho, elas entram no entretenimento também. Porque hoje tem show, tem espetáculo, tem um monte de coisa, né? Mas essas lutas aqui que a gente trouxe, elas têm muito mais a ver com entretenimento, porque elas são muito ligadas ao esporte, elas são ligadas à religião, à cultura, sabe? À música, são ligadas à dança. Elas têm um processo histórico que sim, elas foram usadas para nego se bater em guerras, em batalha, com certeza. O cara que manjava de pancrácio, por exemplo, estivesse lutando contra você na guerra e você tivesse com a espada quebrada dele também, certamente você tomaria no cu. Porque esses caras eram os tanques de guerra da era grega. Mas essas pois lutas, é, velho. Né? Mas essas lutas têm uma ligação muito maior com o espetáculo em si do que com essa coisa marcial. Ou do que com essa coisa mais do treinamento de batalha, né? Então, lógico que aqui vai faltar muita luta. Como a gente tava falando em off, quando você vai lá pros orientais, é luta pra caralho. É tanto nome, cada animal lá vira um estilo de luta. Então, luta de 40 programas pra falar de tudo. Então a gente vai dar aqui uma introdução, vai falar sobre algumas lutas diferentes. Vamos dar um rolê ao redor do mundo, não vamos ficar só no Japão, também não vamos ficar só nos Estados Unidos, não vamos falar só de capoeira. Vamos dar um rolê aí ao redor do mundo e também ao redor da história, né? Porque essas lutas, elas vêm se desenvolvendo, uma puxa um pouco da outra, acabam se misturando e no final de tudo elas são muito similares, né? É o cara ali se batendo pra entreter uma plateia ou alguém assim. Vamos começar aqui então falando de uma luta básica aí, que é o wrestling grego aí. O wrestling é a luta, né? Seria aquela coisa mais agarrada. Depois a gente acabou conhecendo esse pali como a luta greco-romana, né? Mas o pali era bem grego ali, bem antigão mesmo, os romanos não tinham nem ideia de que porra que era isso. Era uma coisa mais introduzida no esporte, né? Que já dá aquela coisa mais, né? Ele começou lá pra 708 a.C., assim, que ele foi introduzido na Olimpíada, que ele foi introduzido na 18ª Olimpíada, né? Então, assim, não tem seu certo pra falar, o pali começou exatamente nesse tempo, não, porque ele é antigo pra caramba. Ele é praticamente o tataravô do wrestling, né? Como o Febrin falou, e não é necessariamente o wrestling. Depois virou o wrestling greco, ou depois greco-romano. Mas ele não, ele foi tipo o começo mesmo. Sim, e aí entra naquele negócio que eu tava pensando aqui também, acho que eu até comentei com algum de vocês, que é o negócio do esporte, né? Muitas lutas dessas, cara, elas eram encaradas mesmo na época como uma coisa selvagem, como uma coisa bruta, né? Hoje em dia mesmo tem gente que encara a luta desse jeito, né? O cara fala, putz, isso aí é um bagulho de bárbaros ou coisa assim. Quando os gregos introduzem o pali aí, nos Jogos Olímpicos, eles mudam essa mentalidade. Eles fazem o quê? Eles falam assim, cara, isso aqui é um esporte. Que é o que acontece hoje. Se você analisar friamente o UFC, cara, são dois caras, um querendo matar o outro. Tá ligado? Os caras falam que tem aquele negócio de fair play, não sei o quê. Cara, muitas vezes durante a luta, o cara se perde. A gente é homem, a gente sabe como é que é, né? Você tá brigando... Pra esquecer, homem. Velho. Nossa senhora. É, rapidinho, tá ligado? Pô, com certeza. Então hoje, com essas lutas de UFC, essas paradas todas, você vê, tem esse esquema do esporte, tá ligado? Porque o cara coloca aquilo como esporte pra dar uma amenizada na brutalidade. Porque quando você vê dois caras brigando na rua, você fala, caralho, coisa feia esse cara brigando na rua. Mas quando você vê dois caras brigando no tatame, aí você fala, não, no tatame pode. E tem até um discurso, né? Eu fiz jiu-jitsu e tinha um discurso lá de que no tatame pode. se você quer resolver a briga com alguém, resolve no tatame. E eu ficava pensando, caralho, mas é a mesma coisa de brigar na rua, é só parecer que é mais civilizado, tá ligado? Não, mas eu acho... É, quando o cara tá no... Você vê o cara no tatame enfrentando um ao outro, dá meio que uma, como posso dizer, uma amenizada moral. Você fala, meu, ali pode. Exato. Os caras estão num pleno acordo ali, tipo, eles vão sair na mão e vão e agora e vão tomar cerveja depois, tá ligado? Sim, mas isso foi construído. E outra coisa. Né? E outra coisa, eu acho que é mais por causa das regras, tá ligado? Tipo, uma coisa é o cara sair na rua putaço. E, tipo, tá brigando lá, e daqui a pouco ele tá com uma barra de ferro na mão, e o outro tá xingando a mãe dele, tá ligado? Aí, tipo, eu acho que a questão do... A parada do tatame, que é, tipo, liga muito àquela questão de, tipo, o ritual da luta, tá ligado? Você tem um lugar certo pra lutar. Não, esse é o lugar pra lutar, seja ringue, tatame, um círculo desenhado no chão, tá ligado? E, tipo, a partir do momento que você luta uma luta, não, no caso do Febrini, a gente tá aqui no jiu-jitsu e dois caras aqui que treinam, eles estavam com um problema e aí, não, vai pro tatame e vai brigar, mas eles vão lá lutar seguindo as regras, tá ligado? Uhum. E em respeito, tá ligado? E, tipo, não, que vão, o negócio é pra extravasar aquele sentimento e ver quem é que tem a melhor técnica e tal e, tipo, é como se fosse uma conversa. Só que, tipo, com braços e submissão e chave, tá ligado? Sim, com certeza. Eu acho que essa é a diferença. Mas é o que eu falo, isso foi construído, entendeu? Essa parada foi construída em cima do negócio. Sim, por quê? Pra tirar essa impressão de brutalidade. Mas às vezes você vê uma briga de dois caras brigando num bar ou na rua e os caras às vezes nem se acertam. Tamanha a falta de técnica. E às vezes você vê os caras brigando no ringue ou no UFC, o que seja, mesmo com regra, e o cara às vezes quebra a perna do outro, quebra o braço de jeitos bizarros, afunda o crânio, tá ligado? Ou quando pior, né? Ou quando acaba matando o oponente. Quando mata, né? Que é pior ainda. Detalhes, apenas detalhes. É, né? Mas aí, ligando com o Pali, né? Que é onde a gente tá na Grécia Antiga, quando a galera joga isso nos Jogos Olímpicos, vira um pouco disso, tá ligado? Dá uma amenizada, porque assim, as lutas de entretenimento, elas são muito fodas, cara. Eu acredito que não são só pros homens, acho que tem muita mulher que curte pra caralho também, tá ligado? E a gente adora ver esse tipo de coisa. Porra, quem nunca ficou horas e horas no YouTube vendo lá Mike Tyson top 10 KO, umas porras assim, tá ligado? Você viu? Pois é, Muhammad Ali, exato, né? Luta de Muay Thai, tá ligado? Pode crer, quem nunca, realmente. KO 2017, você já mete lá e fica comendo e assistindo, tá ligado? Então é muito bom, e quando os caras colocam no esporte, dá uma endobrecida na parada. Tanto que uma outra luta que a gente tem que falar, que é o Pancrácio, que o Pali, ele tá mais ligado ao wrestling, né? Essa luta mais pegada, de agarrões e etc. Com aquelas regras de você colocar o cara no chão. O Pali, ele é aquele, né, luta de contato onde tem, fica aquela... Eles chamam de esgrima de braços, né? Fica um tentando... aquela luta entre os braços pra tentar dar um agarrão pra jogar, bater as costas do cara no chão. Tipo, ele ganha um maior ponto quando ele... bate as costas do oponente no chão. Exatamente. Ele foi criado dessa forma, porque naquela época a galera não usava kimono, então vai usar o corpo do cara. E você vê em vídeos relacionados que os caras pegam o maluco muito sem jeito, cara. É muito estranho. Tipo, às vezes o cara pega de mão sem jeito e dá meio que um pilão. Você assiste e fica pensando, caramba, velho, tipo... É mais fácil, é muito, o cara que dá o golpe tá muito sujeito a fuder com a coluna, sabe? Sim, é bem característico, né? Ele meio que enfia o braço por baixo do sovaco do cara, tira o pé de apoio e joga o corpo por cima, né? Ele cai às vezes por cima do cara e tal, é bem, bem característico, assim. Ou então dá aquele pilão clássico do Zangief, né? Que segura na cintura e puxa o cara pra trás, assim. Eu sempre fico falando, caralho... É aquele estilão que você vai ver muito mais na frente lá na luta livre, né? Tipo, ele é o tataravô direto da luta livre. Igual porque o Febrinho citou aí é o suplex, né? Que você pega por trás e taca a pessoa, porque uma das regras do Pali, que é que você tem que conseguir fazer as costas do oponente... encostar totalmente no tatame ou no chão, né? Eu acho que naquela época era tipo um tatame, mas era de couro, né? Era terra, no palha era terra. Ah, então vai. Círculo de terra, de areia. Vai terra. Ali. E não tem essa de encostar então totalmente, não. Relou no chão, já era. Encostou as costas no chão, acabou. ou a submissão, né? O cara bate a mãozinha, ou se você tirar o cara da arena. Se jogasse o cara pra fora, aí ele também perdia e tal. Que é uma coisa muito comum, né? Esse negócio de arena. É, até no, nos próprios UFC antigão tinha esse bagulho também. Jogar pra fora do ringue, no WCW tem isso, no sumo tem isso, que a gente vai falar mais pra frente, né? Esse negócio de você preservar a área de luta e tal, é bem maneiro. Mas aí quando a gente fala do Pancrácio, que é a sequência, a gente entra realmente no UFC, cara. Porque o Pancrácio era o Pali, né? O wrestling clássico, luta de agarrão, com murro na cara, cotovelada, chute, mano, a porra toda, mano. O Pancrácio, o que acontece? O Pancrácio, ele usava basicamente os mesmos golpes do Pali, de agarrões, mas com o adicional das porradas que ele chamava de pugilato. Pugilato, sim, ele é nada mais do que o tataravô do boxe. Exato, né? Daí veio o pugilista, né? Tanto que muitas vezes o lutador é chamado de pugilista, né? Exatamente. Exato. Ele tinha essa troca de com os agarrões. Sim, e é no Pancrácio que eles introduzem uma regra nova, que é essa regra do KO, né? Do nocaute. Porque no Pali não tinha sentido você ter um nocaute. Porque seria muito difícil você dar um nocaute no cara simplesmente agarrando, jogando o cara no chão, coisa assim. Pode acontecer? Claro que pode, mas era muito difícil isso acontecer, né? Mas no Pancrácio você coloca essa regra. Se o cara for nocauteado, ele perde também. Por quê? Porque entra muito mais murro, né? Muito mais soco, muito mais chute, não sei o quê. E uma coisa curiosa, tem algumas obras que retratam luta de Pancrácio, coisas assim, onde as orelhas dos caras já eram aquela couve-flor que a gente vê muito hoje no jiu-jitsu. Por conta desses agarrões, esse soco, o negócio amassava, raspava no chão, né? Hoje em dia raspa no tatame, coisa do gênero. E o cara treina todo dia, durante várias semanas, vários meses, vários anos. Você vê a orelha do cara retratada em obras daquele jeito. E você fala assim, caralho, velho. Eu tô vendo um lutador de UFC do passado aqui, tá ligado? Pois é, muito comum, fica comum, tá ligado? O negócio de como é que veio disso, tá ligado? Aí você vê de que, tipo, o treino que a pessoa faz, o esforço, tá ligado? Como ele vai refletir no seu corpo. O foda do Pancrácio, tá ligado? É uma parada assim que tipo, você para pra pensar de que todas as lutas, elas vão ter um viés comum, tá ligado? Porque, tipo, ninguém é alienígena e tem, tipo, cinco braços, ou... ou é diferente, tá ligado? Todo mundo tem dois braços, duas pernas, a cabeça e tal, tá ligado? E aí, sim, tipo, o corpo funciona do mesmo jeito, em todo canto. Aqui, na Grécia, na China, tá ligado? E aí é foda, porque é aquele negócio de... Ah, não, o meu estilo, ele faz tal coisa. Cara, você está muito enganado. Todo mundo tem todo estilo compartilha alguma coisa, tá ligado? Sim, isso é foda de ver, tá ligado? É, eles são muito semelhantes. O complicado é que, assim, como era muito rudimentar, se tratando até da época, eles não tinham guarda, por exemplo, na hora da troca de porrada. É, eles lutavam de peito aberto, sabe? Tipo, os socos, às vezes, era tipo, juntava as duas mãos e dava na cabeça do cara, tipo aquela marretada, sabe? Era bem tosco. Sim, sim. É a diferença do Pali. Do Pali, se você derrubasse o cara no chão, tinha uma regra que, tipo, você marcava um ponto, parece muito com o jiu-jitsu, né? Você marca um ponto, aí você deixa o adversário levantar, ele tem um tempinho pra se recuperar, aí ele volta, aí o juiz, agora pode ir. No Pancrácio, apesar de ter esse ponto de derrubar o cara no chão, o ponto marcava e continuava, parece muito com o UFC mesmo. Quando o cara derruba alguém no UFC lá no chão, ele ganha um ponto, né? Quando ele faz aquele... Tem um nome específico lá, não vou lembrar agora. Ground and Pound, uma coisa assim, né? Ground Pound, sei lá. Que ele segura as duas pernas do cara e levanta e derruba o cara. O cara marca um ponto, mas a luta continua, né? O juiz não chega lá e fala, para aí. Contrário do judô, por exemplo. No judô, o cara faz isso, marca um ponto, o juiz vem na hora e fala, gente, calma, você para, arruma aí a roupinha, vamos continuar. E no Pancrácio, verdade. Não, né? Pancrácio, o cara caiu, deu uma dessa, meu irmão, continuava metendo soco na boca dele até ele apagar. Mas mesmo assim, no Pancrácio tinha regras e tal, não é? Assim, qualquer daqueles que a gente vai citar tem regras. Porque, como o pessoal falou, se não tivesse é mais fácil lutar na rua, né? Mas a regra acho que é básica, que a maioria das lutas, que, tipo, no Pancrácio não podia enfiar dedo no olho, podia dar uma porrada no saco, e não podia arranhar nem morder. Que é basicamente a regra de muita luta hoje em dia, né? Sim, e é curioso você perceber que, tipo, o Pancrácio, esse bagulho mega, mega, mega antigo, assim, puta, bizarramente antigo, tem uma regra dessa, proibido você bater nas partes genitais. E o UFC, que a gente conhece hoje, quando começou, lembra que era aquele octógono, aqueles malucos sem luva, sem nada, né? lutavam os caras. Era Vale Tudo que chamava. Vale Tudo. Não tinha esse tipo de regra. Tanto que se você procurar no YouTube, você vai ver um vídeo clássico de um cara dando um monte de soco no pau do outro. O cara tá dando uma chave nele, ele tá dando vários murros no saco do cara. Você já viu esse vídeo? Caralho, que clássico. Sim, tem até uma outra luta que eles chamam aqui das lutas mais injustas da história, que o cara tá enfrentando um maluco que é 3 do tamanho dele, mas é muito... É um gordão, negão, gigantesco. Cretino, né? Cara, o negócio. Exatamente. Agora, é foda, mas o foda, pô, é porque a porra do UFC foi espelhado no... no Grande Dragão Branco, tá ligado? No comitê. E lá aquele negócio, véio, tijolo não revida. E não tem... tijolo não que revida. Que comitê é existe até hoje, na verdade, que é comitê, ele é uma luta ilegal, né? Que é basicamente o Vale Tudo, só que legal, porque lá é mistura de vários tipos de luta, que inclusive tem uma luta famosa que é dos irmãos Gracie, que luta contra um lutador de sumô. Né, ele era judoca, né, e também fazia jiu-jitsu, e o cara lutando contra o cara de sumô. E lá no filme até mostra isso, né, tem um momento lá que o personagem de Jean-Claude Van Damme luta com cara de vários estilos diferentes, só que lá podia fazer qualquer coisa, inclusive o cara quase, o tijolo não revida, mata a gente pra cacete naquela porra. Aqui no Brasil, podia jogar, cara, terra no olho. É, aqui no Brasil tinha uma modalidade aí, que eles estavam falando, que era o UFC, mas, cara, era muito mais pancrácio do que qualquer coisa. Se você olhar no YouTube, você vê que eram uns caras com roupa do exército, sabe? O juiz sempre vinha com roupa do exército, assim, uma gaiola preta, não sei o que, bem under mesmo, assim. Você vê no YouTube isso. Depois, se eu achar, eu ponho na página do ACC, eu mando pra galera. E sem luva, sem porra nenhuma. E eu olho aquilo e falo, caralho, isso é pancrácio puro, tá ligado? Parece que os caras voltaram no tempo, mano. Ah, vale lembrar também que tipo, essas lutas mais rudimentares, assim, tá ligado? Que, tipo, essas lutas, elas não duravam muito tempo, tá ligado? Era negócio de, tipo, 1 minuto, 2 no máximo, tá ligado? Porque, cara, ninguém aguenta ficar levando um monte de pancada no rosto de mão limpa, tá ligado? As lutas demoram mais hoje, tem mais aquele tempo e tal, não sei o quê, porque a galera tá de luva, tá ligado? Tem uma certa proteção, tá ligado? Até mesmo proteção na genitália e tal, porque caso algum golpe doido assim bata, tá ligado? Mas, cara, foi que nem uma vez eu tava vendo um documentário sobre... O nome do documentário é Knuckles, que é punho. Que era falando do boxe antigo, tá ligado? Que era, tipo, sem luva, a galera lá só de short e porrada, tá ligado? E, tipo, os rounds, eles eram de às vezes, 30 segundos a 1 minuto e meio, tá ligado? Porque, tipo, o cara vinha, pá, pá, pá, dava aquela estourada no rosto, meu irmão. O cara caía, meu irmão, já era. E aí, tipo, porque ninguém aguenta não, velho. Quando vê, você tá levando um soco, tipo, imagina, o cara gigante... Né? A galera na Grécia aí vive treinando e tal. E, tipo, leva um soco aqui na maçã do rosto, meu irmão. Afunda, o cara cai. Acabou. 40 segundos de luta, tá ligado? No pancrácio é pior porque o pessoal ainda tá pelado. Entendeu? Então, pra tomar soco em qualquer lugar é muito fácil, né? Sim, com certeza. Essas lutas, elas eram muito essa pegada do corpo, né, meu? Uma luta, assim, um esporte mais de pegada, não sei o que lá. Que traz um pouco aquele senso de uma luta justa, né? Você vê um cara lutando com outro com uma espada, um cara sem arma, uma coisa assim, você fala, ih, já tem uma parada a mais. Mas a gente traz aqui algumas outras lutas que tem esse tipo de coisa, que o Tatibe, por exemplo, né? Que é uma luta egípcia, que provavelmente a nossa pronúncia vai estar errada, porque é egípcio antigo, e acho que tem 3 pessoas no mundo que sabem falar isso. Mas o Tatibe era uma luta com bastões, né, cara? Nego vinha com bastões e tal, parecia muito a capoeira, por conta da dança, né, era meio que uma dança, não sei o que, a Vanora, ela é dançarina, ela ia trazer isso aqui, mas ela falou que tem alguns rituais lá. Eu lembro sobre o Tatibe, eu tava lendo sobre o Tatibe, eu lembrei bastante da capoeira quando eu vi, eu achei muito interessante. Sim, porque, tipo, tem essa questão da música, a Vanora falou que ela dança lá algumas paradas e ela faz um movimento igual do Tatibe, com bastões mesmo e tudo, sabe? Mas o Tatibe é maneiro porque, tipo assim, era uma coisa folclórica do Egito, né? Era uma coisa ali que tava dentro da cultura, rolava até em rituais, em casamentos, em coisas do gênero. Eles montavam lá um entretenimento, né? Um show. Mas era uma luta também que era aplicada na guerra. Durante muito tempo a galera não sabia disso, né? a galera achou depois uma pintura, né, e uma pirâmide aí, mó famosa, acho que lá no Cairo, perto do Cairo, uma coisa assim, onde tinha descrevendo algumas paradas de guerra, e aí tava descrevendo o arco e flecha na primeira linha, aí na segunda eu acho que tava... É a gravura de Necrópole de Abusir, né, que eles encontraram, que é de, tem em torno de 2500 antes de Cristo essa gravura aí. Uhum. Aí, tipo, na não, primeira. Não foi só isso que eles acharam. Eles acharam também algumas tumbas que tinham alguns bastões e eles perceberam que os bastões eram muito pesados. Que até então acreditava-se que o Tatooine era apenas uma dança usando os bastões. Mas depois que eles viram, eles eram muito pesados. Foi, meu. A galera chegou à conclusão que o Tatooine era uma técnica mortal de luta. Uhum. Mas tipo, uma parada que foi fortemente pra isso, pra eles chegarem nessa conclusão, foi essa parada que eles descobriram lá em Abusir lá. Por quê? Porque lá tem uma descrição de técnicas de guerra, né? E aí a primeira linha lá da HQ que os egípcios escreveram, tá lá o maluco de arco e flecha. Aí, se eu não me engano, a segunda linha tá o maluco com os bastões, e a terceira linha tá o maluco com espada ou com lança, uma porra assim. Então os caras falaram, meu, pro cara pintar aqui uma arte de guerra, retratando a maneira como eles lutavam e meter o Tatooine aqui no meio, é porque essa porra também era usada na guerra. E aí volta no que a gente falou na introdução. Muitas lutas são usadas lá, mas a grande maioria dela acaba indo pro entretenimento. O Tatooine, ele se destaca porque ele já virou entretenimento muito tempo atrás, tá ligado? Lá atrás ele já era um entretenimento, já era colocado ali em festivais e coisas do gênero. E os caras que lutavam já tinham prestígio a mais, né? Tal qual os caras que lutavam o Pali ou o Pancrácio. E eles usam muito a música Said, né? Aquela música tradicional deles, né? E é muito... Eu vi uma exibição que os golpes que eles davam com os bastões sincronizavam com o ritmo da música, cara. Meu, era muito legal, cara. Sim, é muito foda. É que assim, geralmente eles são dois homens se enfrentando. Que o Tatooine tem também essa coisa de exaltação da masculinidade, né, na luta. Porém, eu vi vídeos que era um cara e uma mulher. Uma mulher lutando juntos, né, que foi bem bonito. Uhum. Um negócio foda, velho, dessa questão de o Tatooine ser arte marcial, dança, não sei o quê, é porque ele já vinha com várias vertentes antes, tá ligado? Tipo, eu acho que até uma parada muito, muito assim, do Egito, do povo egípcio, tá ligado? De desenvolver uma parada e criar essas diferenciações, tá ligado? De tipo, do mesmo jeito de que o Tatooine marcial, tá ligado? Era da galera lá, tipo, os guardas reais e tal, usando bastões, que como o Branco falou, bastões bem grandes, né? Que, pelo que eu vi também, era coisa de 4 metros e tal, isso é muito pesado, que com certeza era os movimentos. Eles prezavam muito a conservação de movimento, tá ligado? Já que vai ser muito difícil você ter agilidade pra manusear uma arma pesada, tá ligado? Mas se ela tiver em movimento, vai ser muito mais fácil pra você executar os golpes, tá ligado? E disso, esses movimentos criam essa dança, tá ligado? E aí, poxa, por que não usar esse mesmo conceito pra criar uma parada nova, tá ligado? E aí, disso aí vem o Tatooine que é a dança. Aí o bastão, ele diminui, tá ligado? Até aí entra essa parada da inclusão, tá ligado? De realmente ser uma parada só pra homem, e aí virou um entretenimento misto, tá ligado? E tipo, da luta e da dança, tá ligado? Isso é foda, e mistura a cultura, a música e tal. Tem até um estilo indiano, que é o... Eu não vou lembrar o nome, mas o nome mais curto dele é o Kalapari. Que ele tem muito disso, é a luta, é um estilo de pole dance e a dança, tá ligado? Também, tudo junto nesse mesmo estilo, tá ligado? É foda. Você vê como tem muita coisa semelhante, que nem a capoeira. Embora seja uma dança, ela é uma técnica mortal também. Tem umas bicas que os caras dão lá que pode matar uma pessoa. Sim. Uhum, com certeza. Isso que, tipo, já juntando o Tatooine com a capoeira, porque eles acabam entrando muito nessa parada da dança também, né? Aquela dança, o ritmo, tem a música. A música é mega importante, porra. A capoeira sem a música não é capoeira, é só um monte de gente tentando dançar algo que não existe, né? É muito importante. A capoeira tem todas as lendas da origem, né? Muitas lutas que a gente tá falando aqui tem lendas de origem, né? Então, tipo, é impossível você saber como começou, onde começou, por que começou. A gente sabe que a capoeira vem muito do africano, do escravo, aquela coisa, mas a origem mesmo, a origem básica, assim, histórica, é extremamente difícil de você bater o martelo. Se você pegar o Pali, a origem do Pali é que Hércules e Teseu que inventaram isso aí, lutando entre eles. Olha a origem da porra do negócio. Tá ligado? Então, sim, não tem como. Tem partes da origem do sumô que falam daquele espírito lá que a gente até ficou zoando lá, que era o... Como é que é o nome? Komiku, né? Que a gente ficou falando que era o espírito Komiku. Komiku. Tem algumas origens de outras lutas assim, que sempre tá ligado muito com a cultura, com a religião, com a mitologia do lugar, né? Tem sempre uma coisa de arma mágica, ou uma coisa do gênero, assim, ou o cara que precisou lutar para enfrentar um espírito. Então, quando a gente fala da origem da capoeira, é muito difícil a gente traçar um paralelo exatamente assim, tipo, não, aconteceu aqui e etc. A gente sabe que ela tem grande influência dessa coisa dos negros disfarçarem, né? Pegarem aquela música, disfarçarem a dança em uma luta, para poder usar isso em algum momento. E caralho, eu acho isso fascinante, isso realmente aconteceu. Em algum momento, eles, né, usaram essa parada da dança como luta para se defender dos escravocatas e coisas do gênero. Porque, cara, eu imagino o seguinte, que, tipo, como toda expressão cultural de um país, tá ligado? Era uma parada que já existia, tanto seja em Angola, no Congo, tanto faz, na África, tá ligado? Uhum. Tinha um grupo de gente, de pessoas, que eles se juntaram e estavam lá fazendo seus movimentos e criaram sua luta específica, tá ligado? Sim. Podia não se chamar capoeira, podia se chamar qualquer coisa, tá ligado? E aí, essa parada veio pra aqui, tá ligado? Os caras, porra, é uma parada que a gente usa pra tipo, é uma luta, tá ligado? Uma luta de qualquer jeito. É, a gente pode usar ao nosso benefício, tá ligado? Já que a gente tá se fudendo aqui, né? E, tipo, e por essa necessidade, tá ligado? Eles transformaram em outra coisa, tá ligado? E aí vem essa questão da dança, tá ligado? Que é foda, porque, cara, teve momentos no Brasil em que, tipo, a capoeira, tanto a capoeira quanto as expressões religiosas afrodescendentes, tá ligado? Da religião africana. Tanto a capoeira quanto a religião eram proibidas de ser feito, tá ligado? Os negros não podiam fazer de jeito nenhum. E aí, tipo, quando a galera chegava, não, a gente não tá lutando capoeira, a gente só tá dançando aqui, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, tá lá o birimbau tocando com a pedra, a galera tá lá no tambor e tal, e tão fazendo aqueles movimentos com floreios e tudo mais, mas não deixa de ser o treino deles, tá ligado? Sim. E isso é muito foda, velho. Essa relação de música, religião, tá sempre presente em várias paradas, né? E quando a gente puxa pra luta, não tem como ficar diferente. Até hoje, você pensa em um UFC, cara, música tá totalmente ligada. O WCW mesmo, cada um daqueles caras tem a sua música. Os lutadores têm a própria, sabe? Puta, música e luta é muito ligado, assim. Tem as músicas pra lutar, as músicas, sabe? Você vê um vídeo de luta sem música, é um vídeo ok. Mas você vê um vídeo de música com uma música foda que você acha do caralho, nossa senhora, é outra coisa. Te levanta, mano, né? Eu conheci muita música de rock, banda mais atual, através daqueles, tipo, Disturbed, WCW, e mostrar os caras dando porrada com a música do Disturbed. Let the body set the floor, caralho, não. Os caras... Porra, mano, exatamente, velho. Ele dá um tom épico pra porra. Exato, né? E algumas lutas a música é essencial, como o Tatibi, que a gente tá falando aqui, né? Essa luta egípcia, tem a coisa do ritmo e etc. E a própria capoeira. Eu fiz capoeira quando era moleque e, meu, era música total, sabe? Tudo tinha a ver com ritmo. A gente ia lutar, ia jogar, como a gente chamava, e aí os caras falavam, meu, é ritmo, é música. Se você não pegar o ritmo da música, você vai tomar rola, você vai cair o tempo inteiro, tá ligado? Se ligar no toque. Tanto que quando eu fui fazer capoeira, uma das coisas que eu aprendi logo de início, eu já pensei que eu ia chegar lá dando voadora, dando mortal, sei lá o quê, foi aprender a tocar berimbau. O mestre chegou em mim e falou, você tem que aprender a tocar berimbau, porque na roda de capoeira, todo mundo faz parte daquela parada, e a gente vai revezando. Então o cara que toca, daqui a pouco ele vai jogar, e você toca o berimbau no lugar dele, não sei o que, e eu aprendi a tocar o berimbau, e isso me ajudou muito na luta. Porque, meu, tem uma relação total, assim, com a coisa da canção, né, o ritmo da música. E por isso que a capoeira entra aqui nessa parada de entretenimento, né? Porque, meu, você vê uma luta de capoeira, é entretenimento puro. É um show, é quase uma dança, né? Você tá vendo a galera ali dançando, meu. E é muito foda. É legal você ver os caras se agredindo no UFC? É, eu também gosto. Não estamos aqui condenando luta nem nada. Mas quando você vê uma apresentação de capoeira, você fala, caralho, é um show mesmo que ninguém tá tentando se matar. Ninguém tá tentando derrubar o outro. As pessoas querem fazer aqueles movimentos girar o mais rápido possível, com mais força possível, que você pensa, meu, se um chute desse pegar em alguém, mata. Mas ao mesmo tempo, grande parte daquela brincadeira é você ficar o mais perto possível do seu adversário sem acertar ele de fato. E ele fazer o mesmo com você. Então os caras girando, entrelaçam as pernas de um jeito que você fala, caralho, não sei como que não se pegar em alguém vai arrancar a cabeça. É foda isso, velho. E tipo, e novamente aquela parada da relação com a música, tá ligado? Que tipo, tá lá o ritmo lento de música, aí vai aquela dança, aquela valsa, tá ligado? Uhum. Onde a galera tá no chão, aí sobe a perna, o outro já abaixa a cabeça por debaixo, tá, não sei o quê. E aí, tipo, quando vai, eles saem, se cumprimentam, né? Bate a mão do outro, já puxa, e aí o ritmo começa já a aumentar, tá ligado? E tipo, e como normalmente a roda, né, de capoeira, é muita gente que se conhece, já são amigos e tal, tá ligado? E aí eles têm tipo, esse tempo, esse feeling, tá ligado? De tipo, quando a música vai aumentar, tá ligado? E quando o ritmo do jogo, tá ligado? Vai aumentar, o ritmo da dança vai aumentar também. E cara, é foda, velho, porque tem uma galera que é mais assim, do golpe no chão, do gingado, tá ligado? E tem uma galera que é foda no pulo, tá ligado? E nas acrobacias, tá ligado? E, meu irmão, você vê o jogo, tá ligado? É foda de encher os olhos, tá ligado? Até os batizados, enfim, sim, que tem muita... Que tem outros tipos, tipo, além do jogo, aí tem o maculelê, que eles estão com os facões e tal, tá ligado? Tem outros tipos de parada que acontece que é foda, velho. Puta, o maculelê é muito foda, porque se você vê o cara lutando capoeira e já acha o cara mortífero, imagina um filho da puta desse lutando capoeira com duas facões, dois facão. Um facão. E é foda porque, tipo, lembrando que a capoeira, ela tem um dos golpes mais... Se não é o mais, é um dos, tá ligado? É, mais poderosos, tá ligado? Que é um dos chutes que tem, tá ligado? Sim. Que é forte pra caralho, tá ligado? E, tipo, golpe mortal, de que se bater no pescoço, pela parte do pescoço aqui na... Na lateral da cabeça, tá ligado? Morreu. Sim, com certeza. Mas essa porra disso daí... Morreu, tem uma vez que tem um programa, que eu não lembro o nome, que eles faziam teste de quanto o golpe era de força, né? E de quilômetro também. E fizeram esse teste desse golpe aí que o Wilde citou, que é tipo, parece uma sei lá, um estilingue de pé, tá ligado? O cara dá um... Que ele apoia a mão né? No chão. E aí ele vai com um pé, tá ligado? E chuta o... É, dá um peso lá. Mas ele tem um giro, né? Tem o primeiro giro. Ele dá um giro. Ele dá um peso a mais. Ele tem esse torque, tá ligado? É. Uhum. Porque, tipo, o foda do golpe é a questão do torque, tá ligado? Tipo, um soco, ele não é... O soco não é o punho, tá ligado? O soco, ele vem do ombro, tá ligado? Ele vem do movimento do peitoral pro ombro, pro cotovelo, até chegar no punho, tá ligado? Em si, tá ligado? E aí, tipo, o movimento que... O início do movimento até o final desse chute torna ele uma parada absurda, tá ligado? O cara tá apoiado com a mão no chão, aí o centro de gravidade dele vai estar diferente, já vai estar com uma base bem maior, tá ligado? E o cara vai girando o corpo, e aí vai do ombro pra cintura, do joelho até o pé, tá ligado? Só juntando energia daí, tá ligado? É foda. Esse daí que eu tinha falado antes, tipo, os caras fizeram medição, deu quase uma tonelada essa porra aí. Você é louco, imagina uma tonelada na sua cara. E outra, então, lembrando que tipo, uma tonelada quando tá numa área bem espaçada, né? É diferente de uma área menor, mas pô, a área de um pé é uma área pequena. Você tomar um chute de uma tonelada numa área de um pé é como você tomar um tiro. O bagulho vai arrancar sua cabeça fora. Né? Você é louco. Viu como Mortal Kombat realmente é real? É, né? O Tekken, né? Não tinha aquele maluco da capoeira, do Tekken, todo mundo só escolhia ele. segura pra trás, que apertando o bolinho. Mano, é o Ed Gordo, cara. O Ed Gordo, ele é muito apelão, porque ele não para, tá ligado? Ele consegue fazer o combo muito fácil, vai tomar no rabo. Mas é a capoeira. O cara que luta bem a capoeira, ele emenda um golpe no outro, que você fala, eu tô esperando uma brecha pra atacar, mas não tem brecha, porque o cara tá atacando o tempo inteiro. E, cara, e o gingado da capoeira é foda, velho. Porque, tipo, você mantém uma área grande, tá ligado? Onde o cara não consegue, tipo, se aproximar de você, tá ligado? E como você tá em movimento, tá ligado? Aí volta aquela parada da conservação de energia de novo, tá ligado? Você tá em movimento e você já vai ter um momento pra que, tipo, você já tem uma velocidade pra encaixar um golpe, tá ligado? Pra jogar um golpe. Você tá gingando e tal, daqui a pouco você já joga o seu corpo pra frente e dá um golpe, tá ligado? Com muito mais velocidade do que um cara que tá parado pra executar, tá ligado? Isso é foda, é uma vantagem, tá ligado? Exato, porque tem um cara aí, um brasileiro, que tá levando de novo a capoeira pro UFC, porque a capoeira, ela sempre tá sempre em várias outras lutas, né? Os giros, as paradas, tanto que hoje no UFC é aquele MMA, né? Que é a mistura de várias artes lá, Mixed Martial Arts, se eu não me engano. E tem muito cara que luta jiu-jitsu, mas sabe pra caralho de capoeira, e vira e mexe, o cara dá um chute lá que ninguém tá esperando e ganha a luta. Esse lutador brasileiro que tá levando, eu não sei o nome do cara, galera que manja de luta aí, se conseguir, manda o nome dele aí por e-mail. Ele tá levando a capoeira pra lá, fodamente. Não é o Anderson Silva, não? Não, não, não, é um outro cara, é um branco, forte pra caralho, assim, ele é meio baixinho, meio troncudinho, eu não sei o nome dele. Mas, mano, ele deu um giro num careca lá. É o Conor McGregor? Não, ele é brasileiro, porra. Ele é brasileiro. Ah. Com o Maguelo lutando capoeira. Tá tudo... Capoeira holandesa. Ah, ele luta também. Ele luta. Ô, oh, mano, até o Wesley Snipes luta capoeira. Não, não luta, mas aprendeu na capoeira. O Wesley Snipes é um mito. O cara luta até, sei lá, Krav Maga. Mas aí, tipo, esse cara tá levando a capoeira pro esporte e, mano... Todo mundo sabe um golpe ou outro, como eu disse, mas ele dá aquele gingado, tá ligado? É bonito de ver o cara lutar, porque tem aquele gingado, não sei o quê, aquela coisa que muita gente fala, ah, o cara fica gingando, você vai lá e dá um chute. Você dá um chute, o cara arranca sua perna, você não sabe nem como. eu acho que é o Eliseu, não? Tá falando? É Eliseu o nome dele? É, pelo que eu tinha visto ultimamente do UFC, tá ligado? Ele é um cara que tá lutando, que mistura, tá ligado? A capoeira. Talvez não seja o mesmo, né? De vez em quando tem um outro que aparece. Exato, mas é maneiro também ver, né? Tipo, as lutas que a gente tá citando aqui são lutas bem antigas. Extremamente antigas e, ao mesmo tempo, são lutas mal contemporâneas. Porque a galera usa hoje elementos de, sei lá, do pali, da capoeira clássica, do pancrácio, do tatibe, tá ligado? Tem muito, pô, o Makulele mesmo, sim, que você citou da capoeira, é uma espécie de tatibe. E é muito foda, muito característico, porque tem um esquema de bater os dois facões um no outro, né? Na sua frente, assim, como se fosse um açougueiro, né? Amolando. E o esquema de raspar no chão. Isso. E, cara, tem umas lutas de Makulele durante a noite que os caras soltam faísca e é lindo de ver, mano. Você vê dois filhos da puta foda, lutando capoeira, soltando fogo. Tem coisa mais foda que essa, cara. A gente vai falar de uma luta aqui também, que é o Mustiuda. Com certeza tá errada a pronúncia. Luta indiana, né, cara? Muito foda. Mas, cara, a gente vem falando do quê? Do pali, desse wrestling, né? Entrou no tatibe e falou um pouco da capoeira. E o Musti é muito louco, porque eu não sei se existe essa classificação, mas eu dei essa classificação, foda-se. E eu chamei aqui pra mim, na minha pesquisa, de wrestling acrobático. E é muito isso, né? Tem muito esse elemento do greco-romano, dos caras trocando aquela luta de braço, tentando um, sabe? Dar o outro, sei o quê. Mas do nada o maluco vem e me dá uma mortal, dá uma estrelinha, sai correndo, dá uma cambalhota. E entra muito na capoeira também, porque vira e mexe, o cara dá uma cambalhota, ele cai no chão, o outro estende a mão, puxa ele. Vira meio que uma dança também, né? É uma mistura de greco-romano com capoeira, com dança, é muito foda. É interessante, né, que tipo, ele deu uma misturada muito louca, porque eles colocam kickboxe do sudeste asiático, né, tipo, dá soco, tem joelho, tem cotovelada, e tem esse bagulho aí dessas voadoras, aí você fica, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Sim, cara, puta, é muito foda. É do caralho, porque, tipo, a gente vai falar mais pra frente do Silat, tá ligado? E, tipo, as lutas da Ásia, tá ligado? É, principalmente ali da Ásia do Sul e tal, que a gente tá falando, elas têm umas paradas muito parecidas, tá ligado? Principalmente essa questão da cotovelada, da articulação, tá ligado? Sim. É como se tipo, a escola fosse um negócio que nasceu único daqui e eles foi ramificando, tá ligado? É muito massa ver isso, tá ligado? De como as coisas evoluem e que, tipo, a gente sabe que, principalmente na Índia, tá ligado? A Índia é muito antiga, tá ligado? E pode ter sido, não vou falar com certeza, claro, mas pode ter sido uma parada muito, que, tipo, pode ter sido uma origem dessas outras artes aí, tá ligado? Da Indonésia, da China, tá ligado? Da Tailândia e tal. É muito foda ver tipo, a parada nasce, como a parada tá inscrita, assim, e tipo, vai fazendo meio que escola, tá ligado? Sim, com certeza. E às vezes as coisas nascem em lugares extremamente diferentes do mundo, sem nenhuma relação, mas extremamente parecidas. É como, tipo, sei lá, os inventores, né? Às vezes dois caras em dois lugares muito distantes do mundo inventam alguma coisa ao mesmo tempo. Aí fica naquela briga. Quem inventou primeiro? Né? Qual é a origem dessa porra? De onde veio? E às vezes o negócio nasceu de uma pra outra. Agricultura, por exemplo. Agricultura foi uma coisa que às vezes começou a surgir em às vezes lugares totalmente distintos, diferentes, em ilhas isoladas. Uma ilha que o cara nunca viu. Da onde que data essa agricultura dessa ilha? Ah, de 12 mil anos atrás. Tipo, caralho, como assim? O mundo inteiro começou a plantar de uma hora só e todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo. A gente tem um divisor de águas na história do entretenimento aí, das lutas de entretenimento, que seria impossível a gente fazer um programa sobre isso sem falar. Que são os gladiadores, cara. Putz, velho, isso aí é foda, velho, que, tipo, a questão do gladiador tipo, tá tatuado na história, tá ligado? Tipo, um negócio universal, tá ligado? Todo mundo sabe o que é a luta dos gladiadores, o Coliseu, a galera lutando contra leão, tá ligado? Pô, com certeza, você fala de luta em arena, nego já, puta, fala uma luta em arena, o cara já vem na hora, gladiador. E também entretenimento, né? Entretenimento, você fala de entretenimento que, inclusive, os gladiadores serviu como um pão e circo, né, na época de Roma, então, mas entretenimento que isso é impossível, né? Com certeza, era total entretenimento, era usado como política, até hoje em dia, cara, é porque quando você começa a falar de política dentro de algumas paradas como esporte, entretenimento, a galera sempre vem com teorias muito loucas, né? É tipo você tentar falar de alienígenas. Nunca dá pra falar sério de alienígena, porque sempre vem uns malucos do caralho falar que tudo é alienígena. E tem algumas teorias da conspiração que são até plausíveis, mas acabam ficando tão malucas, porque a galera é doida, que nego joga isso pra fora. Mas com certeza tem muito movimento político que tem a ver com esporte. Tem muito movimento político que tem a ver com governo, tá ligado? As Olimpíadas aqui no Brasil, a Copa do Mundo aqui no Brasil, isso tem muito a ver com política em vários aspectos, tá ligado? Um governo que renega uma porra dessa, ou que nega fazer uma Copa assim, não sei o que, mesmo que não tenha verba, vai enfrentar um monte de problema de rejeição. Então, às vezes, o nego prefere fazer o negócio, como fizeram aqui no Brasil, né? Faz a Copa, gasta dinheiro pra caralho, o país já tá na merda, faz o bagulho, não sei o que, pra poder mandar esse lance político. Às vezes, toma um tiro, né, pela culatra, que foi o que aconteceu. O nego falou, não, ninguém queria a Copa. A gente queria era educação, saúde e o caralho. E hoje tem um monte de estádio aí, tendo um jogo. Só o Pelé plano. Queria a Copa. É, o Pelé e o Ronaldo, né? Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Pra quê, né? Pra que hospital? É, mas os gladiadores foram ali inventados, entre aspas, pelos etruscos, né? Os etruscos que trouxeram essa ideia, assim, à frente, de fazer o quê? Fazer uma espécie de wrestling até a morte, com escravos e animais, dando armas. É muito bagulho de RPG, né? É muito bagulho de RPG. Tinha um jogo de dados dos etruscos que era maluco. RPG total. Um escravo contra o outro, o Wilde ficava com uns dados e o Raul ficava com o outro. Aí dependendo do número que o Wilde tirasse naquele dado, que o dado é um bagulho antigo pra caralho, gente. É um bagulho... o ser humano já usava dado há muito, muito tempo atrás. Dependendo do número que o Wilde tirasse e que o Raul tirasse, a luta se comportava de um jeito. Aí tirou o número 1, dava um golpe, tá ligado? Tirou o número 2, dava 2. Se o outro tirasse um 3, o outro abaixava. Coisas do gênero, né? Então você vê, esse tipo de luta já nasceu ali com os etruscos. Foi desenvolvendo, lógico, tinha em vários outros lugares, em Pompeia lá, que foi massacrada pelo vulcão, tinha arena também, tinha gladiador, caramba. Mas, cara, nada se compara ao Coliseu, tá ligado? O Coliseu foi algo assim, do nível piramidal, sabe? Foi como as pirâmides do Egito. E aquilo se espalhou por todo lugar, né? Tanto que tinha alguns caras que eram... Mano, eu não lembro que ele brincar de RPG, não, mano. Eu ia pro saco. Tanto que tinha alguns caras que eram tidos como bárbaros, né? Ou guerreiros, ou porra assim, não sei o que, que os caras enfrentavam na guerra, os romanos. Que quando eles terminavam a batalha, não sei o que, uma coisa rara pros romanos, eles perdoavam o cara e falavam, não, não mata esse cara, não. Ele tá perdoado aqui da ofensa dele, ele vai ser gladiador. Porque o cara era tão foda, né, que o nego falava assim, não, meu irmão, esse cara aqui não pode morrer aqui. Ele vai lá pra pão e circo pra nós, pra poder manter lá a nossa política, tá ligado? Manter o povo entretido. Inclusive na série e no filme Spartacus, fala muito sobre isso, né? Uhum. Que tipo, mano, praticamente ninguém tinha escapatória, né? Claro que as pessoas mais ricas tinham a escolha, né? Só que quem se ferrava mesmo eram os escravos. Como assim? E, tipo, mais aqui é interessante que... O cara que... rico não era gladiador, caralho. Pois é. O cara era escravo quando era gladiador. Ah, não era? Eu pensei que podia ser qualquer não, um. Quem que vai querer? Um eu sou muito rico, eu vou ali lutar contra esses leões. Sei lá. Não, é um cara que é muito rico e muito foda, tá ligado? Ele era foda no Pancrácio, ele tava vindo espada e tal. O cara tem que ser muito excêntrico, não, mas, né, velho? Tipo... É interessante que a gente falou aqui que a maioria das lutas tinha regra. Nesse caso aqui não tinha regra. Simplesmente era foda-se, podia fazer o que você quiser, morder a orelha, arrancar a orelha com a boca. E aí, tipo, a única regra mesmo é que você tinha dedinho pra cima e dedinho pra baixo. Só isso daí, resto se foda. É o joinha do César, tá ligado? Like, dislike. E ficar vivo, né, cara? Fica vivo, a única coisa que tem que fazer, entra ali, faz o que for e fica vivo, e maluco, era foda. Porque eram desafios, às vezes, muito injustos, principalmente por conta da política, né? Então os caras pegavam um maluco que era, sei lá, vamos dar um exemplo clássico aqui. O Raul tem um gladiador e o Raul, ele defende certo tipo de política. O Wilde tem um gladiador e defende outro. Eu defendo a mesma política do Raul. E eu sou um cara muito rico, então eu vou lá, comprava lá a galera do Coliseu, aí botava lá o cara do Raul com mais 10 pra ajudar contra o cara do Wilde amarrado com corrente. Eram uns bagulho bem assim, tá ligado? Ou então colocava um cara contra 3 leões, umas porra assim, que era pro cara morrer de fato, né? E aí, pode cara, ser, eu imagino... Que consiga matar, né? Tipo, eu imagino, tipo, o cara que ele realmente conseguia, tá ligado? Mata, porra, imagina a lenda, tá ligado? Caralho, o cara matou 3 leões, tá ligado? Sim, pô, esses sozinho caras viraram heróis, sozinho na porra do Coliseu, né, puta, meu irmão. Tipo, a glória, tá ligado? Aí o cara vira herói, principalmente naquele tempo e tal, tá ligado? Sim, com certeza. Teve um cara, ele era, não lembro o nome dele, cara. Ele era de Milo, se eu não me engano. Acho que é Tales de Milo, sei lá, uma porra assim. Era um cara, uma foda do Pali. Do Pali grego, tá ligado? Ele ganhou lá numa Olimpíada, ganhou tipo 11 lutas, tipo, seguida, tá ligado? Na sequência, o maluco virou um herói do caralho, depois surgiram 1 milhão de lendas em cima dele, o cacete. Só que aí, tipo, teve uma par de luta que a galera não queria nem lutar. Quando via que era o cara, falava, não, tinha quieto. Não queria lutar com o cara. E quando ele foi subir pra pegar o prêmio dele... W.O., né? Quando ele foi subir, o Wilde, pra pegar o prêmio dele, todo mundo ovacionando, aquela coisa, não sei o quê, ele escorregou e caiu de costa, cara. Caiu com as costas no chão, segundo o que diz a lenda, né? E aí a galera começou a rechaçar. Não pode ser porque ele caiu com as costas no chão e tal, que era a regra do Pancrácio, né? Do Pali, aliás. Ah, eu sei quem que é. É o Milo de Crotona. Milo de Crotona? É... E, cara, ele falou assim, não, eu posso ganhar assim porque eu tenho que cair com as costas no chão 3 vezes, eu caí uma só. Essa retórica grega é maravilhosa, né, cara? Puta que pariu. Mas é verdade, até hoje, pô, hoje, 2017, a gente consome esse tipo de herói, né? Esse tipo de lenda. Ou esse tipo, como diz o Galvão, esse tipo de legenda. Uma legenda do UFC. O Anderson Silva tá aí pra provar, né, cara? O maluco ganhou lá, nossa, virou uma lenda. It's time! Uma coisa que era muito comum aí nos gladiadores era esse negócio também da torcida, né? A torcida, aquela parada, era comum também lá nos Jogos Olímpicos, obviamente, em vários outros estilos de luta que a gente falou aqui também. Mas nos gladiadores, cara, isso aí foi um bagulho que chegou assim, a níveis tipo, de nego ir assistir os jogos, né? Nego ia até Roma pra ver o bagulho. O cara vinha lá da Gália, lá da puta que pariu, pra poder ver. Ele vinha lá do Egito pra poder ver, porque isso tornava uma coisa exótica, né? E a gente tem isso um pouco até hoje, sim, né? Com alguns lutadores, nego meio que acha um pouco exótico, uma coisa assim. Eu acho que pro lutador, apesar que os lutadores são meio porra louca, mas deve ser meio bizarro também, né? O cara olha pra ele, não vê como um ser humano, vê como uma máquina ou uma porra assim. Mesmo com todo esse lance de, ah não, é um atleta, é um esporte e tal. Eu acho que, tipo, é muito, cai muito por causa da, cai muito na questão da, tipo, da idolatria, mas não só da idolatria, porque, tipo, uma coisa é você, sei lá, ser fã de um artista de cinema, ou novela, sei lá, o que for, tá ligado? Mas o cara ser um atleta, aí já é um nível diferente, tá ligado? E eu acho que, tipo, o cara ser um lutador, tá ligado? Já puxa outro sentimento da plateia, tá ligado? Porque, tipo, às vezes você tem uma admiração foda, porque, tipo, caralho, velho, o cara é foda, ele quebra todo mundo, ou, tipo, ele leva porrada pra caralho e tá aguentando, tá ligado? Pô, quem não lembra daquela famosa luta lá de Muhammad Ali, tá ligado? Que ele tava lutando contra o Foreman. Que, tipo, o Foreman tava cacete nele, tá ligado? Um tempão, ele lá, round por round, ele só levando porrada e esquivando, tá ligado? Levando porrada e esquivando, até que o Foreman não conseguia levantar o braço mais de tão cansado. É. E quando vê o Muhammad Ali, ele, tim, estou bem de novo, e tá, e ganha, tá ligado? Puta que pariu, tá ligado? Ou quando a gente, tipo, tá vendo a luta... É outro sentimento, tá ligado? Sim, ou quando a gente tá vendo a luta e você vê o cara levando um soco, um bagulho, e às vezes a gente se solta assim... Se eu tomar um soco desse aí, eu morro. Uma coisa assim, né? É. Tipo, aquele cara é alguma coisa a mais, né? Não é um ser humano normal, né, mano? É um bagulho... Sim, ele é um ser humano já, tá ligado? Sim, sim. Tem uma outra luta aqui, muito maneira da gente falar, que na verdade é o Silate, mas, tipo, não é uma luta, né? É uma forma meio genérica de você englobar uma cacetada de luta, de estilo e o cacete, ali do arquipélago malaio, que são aqueles monte de ilhas que tem lá embaixo da China, ali no Oriente, né? Se você olhar no mapa aí, como eu sempre peço lá, você vai ver que tem uma cabeçada de ilhas ali, são mais de 200. Indonésia, mas assim, eu mais conheci a Indonésia, Camboja, Filipinas e Vietnã, né? Que é o pessoal, assim, pela geografia. Malásia também é bem conhecido. É, Mianmar tem uma galera boa aí. E, tipo, vale lembrar, como o Febinho falou, dessa parada de, tipo, o Silate englobar uma coisa, é tipo o Kung Fu, tá ligado? Tipo, o Kung Fu, quando você fala Kung Fu, tipo, não é tipo, ah, Kung Fu, é, tipo, estilo louva-a-Deus, tigre, dragão, não sei o quê. Tipo, o Kung Fu, ele é o geral, tá ligado? E ele se ramifica, tá ligado? O Silate é a mesma coisa. Existe o Silate, que ele tá lá no topo, tá ligado? E aí, tipo, não, eu sou lutador de Silate, tá ligado? Não, mas calma. Mas Silate é o Pencak Silate, que é o da Indonésia, ou o Silate vietnamita, do Camboja, qual, tá ligado? Tem que especificar com qual. Essa é a diferença, tá ligado? Patani, Indonésia, tanto que, tipo, tem algumas ramificações, sim, do Silate que parece muito o Tatibe, que os caras lutam com bastão. E aí tem uma outra modalidade que são aquelas das adagas, né? Os caras lutam com as faquinhas curtinhas, assim. É a escrima. Puta, e é foda pra caralho. Eu vejo esse bagulho, eu acho muito louco. Porque eu sou fã de Metal Gear, eu já falei isso aqui um milhão de vezes. E tem um jogo lá, o Metal Gear 3, cara, que o Snake, ele luta com uma faquinha na mão. Que eles chamam de CQC lá no jogo, né? Que é Close Quarter Combat. E aí, no CQC tem, sim, vários elementos de Silate, cara. Porque tem esse esquema da faquinha, tá ligado? Tinha a parte da porrada, mas o cara te furava também 5 mil vezes sem você nem perceber. Porque a faquinha, ela é rapidinha, né? Tchá, tchá, tchá, tchá, parece uma faquinha de pão. Não é uma puta de uma espada, nem nada do gênero. Sim, é a faca tática, tá ligado? Tem a questão da faca tática, que é, tipo, você segurar ela no seu punho aqui e, tipo, você tá hábil pra dar um soco, tá ligado? Mas ela tá lá como um esporão, tá ligado? E você pode cortar também, tá ligado? Uma parada foda do Silate que eu já vi é que, tipo, como além, claro, de ser uma parada cultural desse arquipélago, tá ligado? Dessas ilhas, assim como o Muay Thai, tá ligado? O Muay Thai, ele é uma parada muito, muito de ritual, muito da religião deles, tá ligado? Da Tailândia, o Muay Boran e o Muay Thai, tá ligado? Assim, o estilo Muay, ele tá presente em vários outros países também, tá ligado? Muay Thai, porque é Muay Tailândia, aí vai ter vários outros. E aí é foda, eu já vi que o Silat, ele é um estilo de luta que foi desenvolvido pra tipo, englobar tanto o terreno horizontal, que é o chão, quanto o vertical, que é, por exemplo, árvore, pedra, tá ligado? E aí você pode usar, tipo, você tá correndo e você tá atacando e daqui a pouco você tá do lado de uma árvore e aí você pula na... tipo, usa o apoio da árvore, tá ligado? Pra você transformar o seu golpe em outro e sempre procurando, tipo, fazer com que o inimigo... você surpreendeu o inimigo, tá ligado? Até essa questão do improviso, até tipo o estilo esgrima, que é a parte onde usa as armas e tal, você consegue pelo movimento, pela gama de movimentos que tem, você consegue usar vários tipos de arma, tá ligado? Você consegue improvisar, porque tipo, quem é espadachim, quem aprende katana, ele só sabe usar uma espada katana, tá ligado? Por causa da curvatura, do tamanho, não sei o quê. Você não consegue pegar uma faca de pão e usar o estilo katana, né? Porque não vai conseguir, tá ligado? É, tá ligado? Não, ou pegar uma cimitarra, por exemplo, né? Sim, sim. Aí, tipo, com a escrima você consegue ter essa parada. E aí, tipo, entra até nessa questão do CQC, tá ligado? Do Close Quarter Combat, tá ligado? Que você tá lá junto do cara, tá ligado? Uma coisa que ele pega também é articulação, mano. Eu vi um exemplo muito bom pra esse tipo de luta. Tem dois filmes, que é Operação Invasão e Operação Invasão 2. Que o personagem principal é luta Silat, né? Tanto o sem a arma como com a arma. Tem inclusive uma luta no 2 que eles usam, cada um usa uma faquinha, que é muito foda essa cena. E tipo, pega muito articulação, tá ligado? Ele pega na tipo, articulação do cotovelo e do joelho, né? Que é aquela parte de trás dele, principalmente, que é a parte mais sensível. Sim. Então ele tem uns pontos de como chama? De entrada, né? Pra depois ele conseguir dar o KO, que normalmente ele usa o pescoço ou alguma parte do peito. Sim. E por que ele tá entrando aqui em lutas de entretenimento? Porque hoje é um bagulho totalmente cultural, né? O Silat é uma parada extremamente cultural, assim, de apresentações, de... Parece aquelas apresentações orientais, sabe? Que o nego vem com duas lanças de plástico, assim, com a lâmina de borracha, e eles ficam fazendo aqueles movimentos fodas, assim, lutando e etc. Uma encenação, né? Mas não é porque é uma encenação que não é difícil de fazer e etc. O Silat hoje é bem isso. E tá muito, muito popular. Porque é bonito de ver. Esse tipo de coisa é bonito. É igual o Feng Shui lá. Como é que é o nome? Que os caras ficam só fazendo Wing assim com a mão. Wing Shu. É bonito, né? De ver, né? Você vê o tiozinho o careca Silat... de 350 anos fazendo aquele bagulho assim. Você fala, que da hora, velho. O Silat também tem até... faz parte dos jogos do Sudeste Asiático. E inclusive também outra competição. Então, tipo, se tornou uma coisa já cultural deles. Sim, puta, é maravilhoso, cara. Procurem vídeos aí que vocês vão ver, é foda pra caramba. It's time! A gente tem uma luta também de entretenimento, que essa aqui também foi usada como arte marcial, como todas as outras, mas ela tá muito ligada à religião, né? O ritual, aquela coisa. Tem um monte de pormenores, é uma luta bem complexa, bem complicada. Que as pessoas acham que é só dois gordos chegando lá, um tentando derrubar o outro, segurando a cueca. Mas não, isso aí é muito mais profundo. Que é o sumô, né, cara? O sumô é uma luta que, na pesquisa, que mesmo acho que isso aí aconteceu com vocês, eu fiquei pensando, tipo, caralho, velho, essa porra é foda. Pois é, velho. Não, e tipo, cara, se você pesquisar direitinho o sumô, a primeira coisa que você vai ver é... que você vai pensar, assim, é tipo, estratégia. Tá ligado? Que tipo, você olha, joguei muito Street Fighter pra saber que eu só tenho que dar um cuscuz e tirar sangue. Tá ligado? E bater nos caras. Não, tá ligado? O lutador de sumô, ele tem que ter toda aquela disciplina, tá ligado? E, tipo, cara, é, a questão da alimentação é uma parada rígida, foda. O treinamento, tipo, eles não podem viver em suas casinhas no Japão, tá ligado? Não, eles têm que estar num centro de treinamento específico lá pra galera do sumô, tá ligado? Sim. Isso é foda, velho. É uma parada que já vem de, tipo, centenas de anos, tá ligado? Atrás, e, tipo, tem uma tradição fodida dentro, tá ligado? E não é só se bater, tá ligado? Não é só, tipo, dois trens indo um de frente pro outro, tá ligado? Não, tá ligado? Tem toda uma visão de jogo, da luta, toda uma estratégia pra seguir, tá ligado? É interessante demais, velho. Até porque os lutadores são muito parelhos, né, cara? Eles são muito parelhos. Se fosse só um empurra-empurra, eles iam ficar assim empurrando ali e não ia acontecer nada. É duas paredes de escudo formada por um homem só, se empurrando, se não tiver uma estratégia, sabe? Um joguinho pra cá, uma mãozinha pra lá, um corpo. Uma coisa que eles fazem muito, tirar o próprio pé de apoio. Eles estão se empurrando, ele tira o próprio pé de apoio e gira. Eles fazem muito isso, tá ligado? E aí tem a defesa também, do cara colocar os dois pés pra frente e jogar as costas pra trás, e aí ele bate com as costas no outro. Mano, é muito louco de você ver. Fora os técnicos que são os malucos. É muito foda. Sabe o que lembra? Sabe o que lembra? Sabe o que lembra muito? O Febrini gosta pra caralho disso. É a queda de braço, puta, tá ligado? É verdade. E que, tipo, o sumô... Como o Febrino me falou, são duas paredes se batendo e, tipo, tentando, tipo, derrubar ou jogar pra fora do ringue, tá ligado? E eles são muito parelhos e eles estão lá naquela. Se não tiver uma estratégia, um movimento diferente, pô, vou amolecer minha perna aqui, o cara já perde o centro de gravidade, vou dar um puxão aqui na perna do cara, tentar girar ele por trás, tá ligado? É que nem na queda de braço, cara. Os caras estão lá, eles, tipo, questão de força, eles vão ter taparelho, porque os caras vão estar treinando, malhando e tal, igual. Mas aí, meu irmão, os caras lá na hora, braço com braço, e aí, tipo, gira o pulso, dá aquela folga pro cara ir lá pra trás, aí vai com o corpo pra frente, faz até uma parada meio suja, tipo, jogar o... gira a cintura por causa do torque e tal. Até fazer uma parada meio suja, que é o do cotovelo. Jogar o cotovelo pra frente, assim. Uhum. É muito louco, velho. Tem todos esses detalhes, tá ligado? A questão é o detalhe, tá ligado? Exato. E a alimentação também, cara. A alimentação do lutador de sumô profissional é muito, muito regrada. É uma dieta desgraçada. O nego acha que não, esse filho da puta aí come peixe e arroz o dia inteiro. Não é só isso, né? Ele bebe muito mais cerveja do que comer peixe ou comer arroz. Ai, caralho, velho, muito louco. Porque é que é uma base de carboidratos, né? Então, não é assim, simplesmente comer o que tiver pela frente, tá ligado? Mas, tipo, e tem essa coisa de ter que substituir... E tem que, na verdade, todo atleta tem até essa coisa de alimentação, né? Porque ele gasta 3 vezes mais que um ser humano que não faz, entendeu? E ainda mais eles que usam a energia do corpo totalmente, já que é um esporte totalmente contato. Então eles têm que ter essa coisa de repor sempre aquilo que ele precisa. Então não é assim, só simplesmente, taca aí o que tiver aí, come aí e foda-se. Nossa, cara, esses exercícios e esportes de empurrar e puxar são os que mais te arregaçam, maluco. No sumô é isso, mano. É empurrar. No judô também, apesar do judô, né, já entrar nas lutas orientais, que a gente falou que tem uma gama de milhares, é muito disso, de empurrar e puxar. Isso queima a caloria do caralho, porque os malucos são uns animais gigantescos e você ficar o dia inteiro empurrando. Imagina o treinamento de um cara de sumô. O cara treina, sei lá, 6 horas por dia, empurrando e puxando um filho da puta de 250 quilos. É foda, cara. Não tem quem aguente, mano. O bagulho é louco. Deve ser desgraçado. Pois é, velho. Esse maluco. Não, deve ser muito tenso. E é interessante dizer que eu acho que, se não me engano, o sumô é o segundo ou terceiro maior esporte do Japão, depois do beisebol, se não me engano. Com certeza. E tem mó tradicionalidade, né, cara? Lá os caras têm organizações e o cacete, tem clube, o caralho, um monte de coisa assim. Em vários outros lugares do mundo, o nego caga pro sumô, né? Eles já tentaram levar para vários lugares, alguma coisa assim, mas o nego acaba cagando a tradicionalidade ou não entendem o esporte. É um esporte muito característico, é dali do lugar, tem um esquema com a cultura. Por exemplo, os gregos, eles cultuavam o corpo, né? Uma das coisas que eles cultuavam, das muitas que eles cultuavam, era o corpo. Então o corpo tinha que ser simétrico, perfeito, maravilhoso, e eles abominavam a obesidade. Por isso que, por exemplo, lá no filme do Xerxes tem aquelas tendas com aqueles monstros, né? aquilo ali para um espartano, com aqueles caras obesos, com muita barba bizarra, não sei o que, com aquele nariz fino, aquela coisa, para os espartanos e para os gregos eram monstros, porque eles abominavam aquela gordura. Ou seja, o judô, que é um esporte tão nobre, tão foda, jamais poderia surgir na Grécia, tá ligado? Porque lá eles abominam Sim. esse tipo de coisa. Então, cara, é muito maneiro. A história do mundo é assim, sabe? Ainda bem que a gente tem muito lugar diferente pra poder nascer e coisas diferentes, surgirem coisas bonitas em todo lugar. Porque se fosse tudo baseado num lugar só, cara, a gente tava fudido. Ainda bem que os grandes impérios caíram. É verdade, é verdade. E agora a gente vai falar da última luta, que é essa daqui, meu irmão. Sem o entretenimento, talvez ela não existisse. É uma luta muito injustiçada. Muita gente fala, ah, é mentirinha, não sei o que, qualquer um faz, eu faço lá no colchão de casa, que é o famoso WCW, né? Ou atualmente, como que é o nome? WWF ou é WWW? Telecatch. WWE. Telecatch. Fala, Telecatch. É o coveiro, saudade. É assim, tem três, né? Que é o WWF, foi o primeiro, né? Sim, se for contar a história, mas eu vou dar uma resumida. Foi, começou em NWA, depois WWF, mas como existe aquela associação de ambiental que já tem o nome WWF, e eles processaram, e eles conseguiram ganhar, e aí tiveram que mudar, e aí virou WWE. A WCW já é outra empresa que abriu, que ela conseguia competir com a WWE, que depois a WWE comprou ela, e aí ficou junto, e agora é WWE mesmo. Puta, mas cara... Que história! Quanto W! Né? Mas eu vou te falar, cara, o WCW, eu vou chamar de WCW porque eu via quando era criança, era WCW, sei lá. É muito foda, porque de todas as lutas, eu acho que é uma que tem a maior interação com o público, cara. É muito foda, acho que de todos os esportes, nenhum esporte tem interação desse jeito. O cara tá jogando bola lá, foda-se que você tá gritando. No UFC, lá no UFC, não, no WCW... A galera reage e a luta vai se moldando de acordo com aquela reação, né? Se ninguém reagir, se ninguém comprar aquilo como real, a luta fica sem graça. Fica dois malucos lá fazendo bagulho e fica sem graça, né? Não é do WCW, não é onde tem o John Cena, né? John Cena! É, John Cena, esses malucos. É. Hulk Hogan. Hulk Hogan. É, o The Rock também saiu dali, da luta livre, né? Beleza. E os eventos que eles fazem, cara, nossa, é entretenimento puro. Eles vão lá, chamam o Stallone, aí vão lá, chamam o Schwarzenegger, veião, tá ligado? O Schwarzenegger vai lá falar um oi pra galera, aí daqui a pouco, pum, começa uma música, já vem um maluco lá de dentro tocando a música dele, aí a galera, eita, eu vim aqui desafiar você, e não sei o que lá, e puta, é mó da hora, sabe? Os caras promovem sempre eventos, assim, do caralho, né? É muito maneiro de ver. E, infelizmente, sofre esse preconceito, né? Da galera ficar, ai, é fácil, não sei o que, não é não, cara. Você dá um pilão de mentirinha, você tem que levantar aquele desgraçado de 150 quilos acima da cabeça, com as pernas lá pra cima, pra poder jogar ele pra trás. Pois é, e os caras, eles não são grandes de mentira, não. É, não é isopor, né, cara? É, tem todo um treinamento, uma técnica, né, que, assim, no começo da, na época que era WWF, era bastante a ver com luta, né? E hoje, ultimamente, é mais, muito mais com entretenimento. Sim. E até o Mike Mahon, que é dono da WWE, ele mudou, porque antes era considerado um esporte de luta, né? Uhum. Antigamente. E aí hoje ele até mudou o público um bagulho de entretenimento mesmo, e foda-se, tá ligado? Sim, cara. Pô, mas eu acho muito foda. Eu acho muito maneiro, porque é isso que eu falei, eu acho legal essa dependência, tá ligado? O negócio depende do público. Do mesmo jeito que o público também depende da luta. Se a luta for meio xoxa também, os caras ficam vibrando muito, né? Por nada. Mas quando acontece um evento desse, tipo, sei lá, o The Rock. Ele não luta mais, ele tá fazendo filme. Mas vamos dar um exemplo. Ele foi lá fazer uma visita. Aí os caras já combinam. Ó, oh, você vai lá, mas do meio vai chegar esse maluco aqui. Vai vir levar uma com você e você de terno. Pá, você vem dar um pilão no cara. E aí quando acontece isso ali, a galera fica maluca. Nego, né? Arranca a cueca pela cabeça. Puta, é? E cara, e outra coisa, pô, você estando lá, por mais que você seja um cara de, ah, isso é tudo mentira, isso é tudo ensaiado, tá ligado? Você vai, puta que pariu, que foda! Exatamente, cara. E é tipo, os caras é como se fosse um dublê, mano, porque os caras caem de, já teve lutador que caiu quase 2, 3 metros, tá ligado, de altura, em cima de uma porra de uma mesa. Sim. Vai fazer isso na sua casa, então, fácil assim, você vai quebrar as suas costas. Não, leva machuca, uma cadeirada. Cara. É, os caras se machucam, quebra a perna, rasga o supercílio, machuca as costas. Tem aquelas modalidades hardcore bizarras lá, que tem umas paradas de taxinha, jogar o cara, puta, bagulho é sinistro, mano. Pegar esses... Tem um vídeo muito famoso no YouTube, de um lutador desse aí, que vai um repórter entrevistar ele. É bem antigão, é um loiro assim, cabelão loiro. O repórter vai, ó, não sei o que você acha da luta que você faz, esse fake, não sei o que. Mano, o maluco dá uns tapão na cara dele. Pou, pou, é fake, sai batendo no cara. Eu falei, acho que agora ele viu que não é fake, não. Eu gosto quando tem anão. Quando tem uma dupla de anão, tá ligado? De dois caras de 3 metros, tá ligado? Puta, é muito foda. E essa porra tem toda uma mitologia, cara. Tem toda uma mitologia, esses malucos de máscara, sabe? Esses caras de máscara que ligam muito com aqueles multi-lute lá do México. Luta livre. Exato, tem toda uma mitologia. E a galera que acompanha há muito tempo, os caras vão envelhecendo, né? E aí tem, sei lá, o cara que era o máscara amarela, ele vai parar de lutar. Mas aí os caras fazem um puta evento e ele passa a máscara pra alguém, assim, um cara mais jovem. Aí nego, puta que pariu, ele vai ser o novo. E aí, tá ligado? Vários bagulhos assim que os caras... Mano, é muito foda. Eu acho do caralho. E já tem há muito tempo, com certeza, o WCW aí não vai morrer tão cedo, não. Porque das lutas de entretenimento aqui, é um dos que mais entretém, cara. Com certeza. E a galera, porra, hoje é isso. Pô, mano, o bagulho até hoje dá muito dinheiro, sério, dá muito dinheiro essa porra aí. E é tipo, praticamente é um gladiador moderno, porque praticamente tá tudo lá, né, que a gente vê de gladiador, só que agora é autorizado, ninguém lá tá sendo escravizado e é obrigado a lutar, né, pelo menos que eu saiba. Que é a melhor parte, né? Que é, né? Você é um gladiador, sou livre, então você é um poser de caralho. Eu gostava no tempo que a galera era comida pro leão, tipo, era escravizado. É, isso aí. Aquela cena clássica do Máximo, né? Qual o seu nome, meu também, gladiador? Puta que pariu! E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!